sinónimos y espectáculo. Alegría, alegría. Criatividade, criatividade. E é claro, muita pressão. Muita pressão. DJ Gordo. E DJ Guinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. E aí, Solamã! Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. E aí? A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir agora, caçadores! A pressão vai subir. Vai subindo! A pressão vai subir. Segura que é bom! Que o Paysandu vai ganhar do Remo hoje, domingo. Dá um grito aí, a torcida do Paysandu. Quem bota fé que o Remo vai levar mais uma em 2019 para começar com o pé direito. Joga a mãozinha pra cima aí. Só a torcida do Remo dá um grito. Cadê o grito das sinceras aí? O grito das gostosas! Bate na palma da mão! Já na área, sempre marcando presença no animal. All you people in the house, get up and scream and shout. Bota pra cima, caçadores. Bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-5. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Robert. Ela quer dar pra bandido. Bora, Leonardo. Ela quer dar pra bandido. Bora. Bota pra tremer. Me treme, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Olha a pimentinha, vai tremendo, treme tudo. Treme tudo. Treme. safada. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem aponta, pro crocodilo e deixa o namorado ela, em casa. Aponta pra safada. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Pra pegar a de ladrão. Como é que é? Ativou o modo Fábio Assunção. E ele vai ficar doidão, loucão. Vai, vai, vai, bora, vai, já. E aí, Leonão? Você, meu parceiro Lomba, do GNB. Zezinho de Paraíso, um abraço pra você, Zezinho. O Naná. Pra toda a galera aí dos humildes. Um abraço do Gênio Pressão. E aí, Weber, do Muridinho. Passando bolacho, o Maílso da família Rosso. Bora, Surama. E aí, minha panelinha. DJ Mauri, um exemplo de DJ mulher. Leonardo de Vera, você, o Alan Souza. Rodrigo de equipe 5, a sua esposa. Gerente Alves. E aí, Bruno Vermelho. Toda a nossa panelinha na área. E o nosso amigo Weber, cheio do Murini. O homem que manda e desmanda em Macapá. E meu parceiro Bulacho, para Maílson da família Roxon. Minha amiga Surama também tá na área, esporra do Maílson. E aí, meu parceiro Rogerinho da Bros. Hoje eu vou parar lá no corpo, vai ser bagulho doido. E nosso amigo Louro da família Pitch da Cabanagem. E a sua esporra Natália, as minhas Sara Vitória. O Nego Drama. E a minha amiga Val Carmen Stephanie aqui, ó. Fala preto do chope, segura moleque, tá no camarote. Bora, vai, vai, bora, vai, vai, bora, vai, vai, vai, já! Oh! E o meu parceiro DJ Guilherme, o gogó de ouro das aparelhagens tá na área! Ele é só a primeira dama! E o meu parceiro Thiago Tormento, bora Jorginho Souza! E o meu parceiro Eric dos Bombinhos também já tá aqui, ó! E toma, toma! Vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe um beijo pra você. Vamos lá pro carro, agora você vai já. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. E aí, Safinho? Dentro do carro, e nosso parceiro Doidinho também. E os empresários da César. Aqui. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Como é que é? Dentro do carro, hoje vai ter putaria. E a galera vem sentando, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, chegar em casa, joga pra cima, bate na palma, joga, joga, joga, quero ver agora. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Joga, oh! Pra cima, hey! Balança, vai, oh! Remete, hey! É o animal. Sacudindo o sol, a barulhinho. A referência em pressão do Pará. Gordo, Pitinho, pressão. Agora eu quero ver. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitado. Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem amigo viado, faz barulho. Solteiro, joga pra cima, pra cima. Eu quero ouvir de novo. Mais alto, mais alto. Um, dois, três, agora. Hoje avisa todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Hoje vai rolar deitada. Fica no rank, tá gostando. E o nosso amigo Alex do Lanche, ele e o meu parceiro Malzinho também tá na área. E aí, Bruno Verdelho, o meu parceiro Gerente Alves da Companhia Paulista de Pizza, tá na área, segura Alves. E aí, como é que é? Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres mais sinceras. Aquelas que não dependem de homem pra nada. Joga agora lá no fundão, ó. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, vai, tchá. Quem gosta dessa é o meu parceiro Alberto Martins. Ele mesmo. Vou deixar você partir. Você feriu meu coração. Tá bonito! Agora vai pagar o que me fez sofrer. E aí, Paulo? Os grandadinhos na área. O que me fez chorar. Alberto Martins, você. Eu vou recordar. E meu parceiro Thiago Dormindo. Você é apaixonado. O rei do camarote da área. Ficha, ficha, ficha. E aí, Jorginho Souza? Vou ficar. Um abraço, Larissa. Ficha, 28 do segura. Crocodilo. Nosso amigo Isaías, do Ponto Pressão. Nossa amiga Bia das Crocoletes. Elas estão na. Tá todas as crocoletes aí, ó. Elas que não perdem uma. E o Cadu das Três Mulheres. Fala, Cadu. Dobrado, dobrado. O de gordo é bom quando ele entra. Dobrado do solador. É preto pra todo lado, preto pra todo lado, preto pra todo lado, preto pra todo lado, preto pra todo lado, eu quero ver. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E o meu parceiro Breno Mecânico já falou. E a pressão vai aumentando. Se tem gordo e de pressão, vai aumentando. A pressão vai aumentando. Bora, neném da escrobolete, é agora já. Bora, equipe 5. Bora, Valdian. E aí, meu parceiro? Meu parceiro Osto Leão. Ele dá maior valor nesse som. Eu quero ouvir, vai, vai, vai. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. A mulherada canta essa aqui, quer ver? Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Só pra quê? Pra te falar. sentir. Você me perdeu. Franciel, segura moleque! Pressão. Ele é a sua primeira dama já marcando presença aqui, ó. Parado no bailão, oi no bailão. O corpo tá pressão, o corpo tá pressão. O corpo tá pressão, o corpo tá pressão. O corpo tá pressão. Caqueado então, toma, toma, toma, toma. A nossa amiga Heloísa Silva, dos humildes da pedreira. Parabéns pra você, Heloísa. Toma, toma, toma, toma. Vai, vai. Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. Tu já sabe qual é. Fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela. Nosso amigo Vando, se a sua primeira dama, Maísa. Na retaguarda. Ai, droga. Os caras da equipe 5 estão em peso do lado direito. Ai, droga. Ai, droga. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela quer o Franciel. Ela quer o seu gostado, ela quer o Franciel. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Quer o seu gostado. Pode descer mais um balde, ele falou. Seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é Piru AM. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que que eu tô fazendo? Vou baixar o som. Mas peraí, vou te explicar. Você! Alô, Belly! O nome dela é... Eu conheci ela no Croco. O nosso amigo Mococa! A minha namorada! Do Croco tá na área! Ser, a galera do Vero Rio! O jogador Miguelzinho também tá comigo! Rapaz, hoje tá todo mundo aqui, ó. Nosso amigo Nego Drama. É, DJ Petra, Breninho e Juninho Praia. Menino solto, fazendo você dançar. E de Antônio são produções. Bora, Vila, mais uma agora. O nosso amigo Paulo Lima, o homem do posto Petrobras. Vai, pega fogo à direita, vai! É aniversário em dose dupla! Arrepia, meu animal! Bora, shake, bora, garoto! Bota na pressão, vai, vai, meus humildes, bora, bora, meus humildes! É assim, ó! Alessandro Sheik! O Dodô disse aniversário dele hoje. Eu sou dos humildes. Do meu parceiro Luiz Lu. Para com o som da galera. Nesse balão vamos lá. Meu amor, vamos dançar e agitar. Sou dos humildes do bairro da Pedreira. Meu amor, vamos dançar. E nosso amigo Pio. Negar, príncipe, amor. O fundador da Xerox está aqui, ó. Ao lado, mano. E aí, Douglas Mídio? Já te vi, diga, sabe? Quatro olhos do animal. Vai pra cima, moleque! Bota, bota pra tremer, somos do CDP. Bota pra tremer, somos do CDP. Com a equipe Xerox, não tem comparação. Somos uma família, meu amor de coração. De frente, costa com as aparelhagens. Com as musas, invadimos a cidade. Diga aí, DJ, que a festa vai rolar. Com essa equipe, vamos embrutar. Eu sou da equipe Xerox e você também. Essa equipe. Faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha a mulherada aquecendo, aquecendo. Bora, Didi, bora, Didi. Ele é só a primeira dama, meu parceiro Dodô. Estamos no Solamar pela primeira vez. E no nosso telão, o chute certo, o paga na hora da galera. Segura aí, ó. Vocês conhecem, ó! E é sempre nome da Clínica Odontológica Pop Dentes! Olha a Pop Dentes no telão aí, ó! Sempre uma perto de você! Bora, Biel! Bora, Biel! Vai, já! Toma de tapinha! Meu parceiro Alan Souza e o Leonardo Oliveira, o homem do vídeo, o homem do vídeo. Rodrigo da equipe 5. Bora, Alanzinho da BD40L. Bora, meus fugitivos. Tá todo mundo aí, ó. chegando o aniversário da equipe 5. Vai ser no Crobo. Um abraço ao povo da Vila da Barca. Tá todo mundo em peso, alô Pedrinho da Vila. É do setor do Luan Santana, ele e a sua esposa Leandra. Da Foto Prime na parada. Alô, garçom gordo. Com o gordo e o dinho. Pega, meu animal. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. A boutique e a marca Duke Golden. O bango virou, pai. Você partiu meu coração. E meu parceiro Paulo Lima. Eu não quero mais. Vamos de Petrobras. E pra você. Bora pra cima, garoto. Nadas não iam dar. Animal. Ele já tá na área, um abraço a você, Marcos. Cadê o Davi? Agora penso. Tudo veio hoje. O jogo virou. Como é que é? Como esse mundo gira. E nosso amigo louro lá do Ver o Peso. O rei do peixe frito. Agora vai sofrer na mim. Esse é o top da galera. Provado seu desprezo e solidão. Dedinho direito pra cima aí, ó. Só quem é filho de Deus, só quem acredita em Deus, joga o dedinho direito pra cima. Agora faz assim comigo, assim, ó. São amores, amores que matam. Isso aqui é pra você, Betinho Playboy. Um abraço pra você, minha irmã. Céu. Um abraço pra você, nossa chefe. E aí, Luilu. Segura de mão. Agora, vai. Ei, Betinho Playboy. Cleo, manda um whisky pra nós. Que hoje no crocodilo. Você rock doido. O patrão mandou avisar. Amigo Pio, fundador da Xerx. Toma. Vai dançar, Pio, vai. Bom. Vai dançar um pouco no meio da galera lá, desgraçado. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. E o sapinho também tá na área. Eu falei que o mundo dá voltas. DJ gordo, de impressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Não para, não para, não para. Não para. Saúde, o Dark já na área. aí, Cardoso. Daniel Cardoso. Parceiro Joel do Gelo, o rei do gelo da TF, tá no telão aí, nenê. Assim. Assim. É, moleque. Inventei uma dança, inventei uma dança. Olê, olê. Tecno Machine. Gira o dedinho, gira, gira o dedinho. Gira o dedinho, gira, gira o dedinho. Empresário da Ceasa, ele, o Doidinho, o meu parceiro Marquinho, você, o Bruninho, o Zé Pequeno, o Dedê, toda a minha equipe Fantasminha, obrigado, valeu pela moral. Juninho Souza, o Breno dos PDB do Barreira, aqui, ó. Agora, talvez você já saiba que ainda. Meu amigo Louro, lá do Vendo Peso. E aí, Louro? Estão dentro. Dinho. Fecha abaixo também, já tá na área, ó. E tá chegando aniversário dele. De e vai ser o som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Bora, Valdir. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa você. Acabou, acabou. saber quando não merecer. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você sabe canta, vai. Se arrepender. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. E te entender, dessa vez é pra valer. Só que você não deu valor. E te perdi, oh, oh, não. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. O nosso amor. Segure minha mão. Sem amor. E as fugitivas do rock vão no embalo, vai! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Thiago Martins! É linha. E aí? Lá os puxa-saco tem moral. Ah, o puxa-saco tem moral. Tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. E essa galera? Essa galera? Essa galera é uma tremenda panelinha. Bora, já vai! Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro dentro. O Alan Souza disse, ó. Lá vem que comer devagarinho. Pra... Lá ele tem moral. Linha. Come o dinheiro. Lá do Grão-Pará. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Agora vai. Se não sai. Olha só quem vem aí. Quem acabou. Amigo da equipe 5. Muito puxa saco que não dá nem pra comer. Ele e a sua esposa. Inimigo come junto com a família. Leonardo Oliveira. Puxa saco come. Homem do vídeo, mano. Olha quem vem aí. Quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra. É meio doido, né? Quem era inimigo come junto com a família. É... Olha o Gerinho da Brocha bem danada. Na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. É só as melhores pra você dançar. Nego Drama e a Val Carmo Stephan. O Nascimento e a sua primeira dama no som que lhes dão valor. Estou dividido entre o meu amor. Você é o fundador da Xere, seu Pio. Desde que ela voltou. Amigo Mococa, aniversário dele hoje, a galera do Velho Rio, tá todo mundo aqui, ó. Difícil é decidir. Meu amigo Rony Show. É muito amor nesse camarote, velho. E aí, gato guerreiro? Abraço pra você, meu irmão. Lena Araújo já na área. E aí, Dark? Uma pancada de sucesso. Sem neurose, sem gracinha. Dá um gritão aí, só as apertadinhas. Eita porra, isso aqui é o paraíso das apertadinhas, DJ. Toninho Beat dá o papo e não tem papo furado. Dá um gritão aí, quem tem amigo viado. Quem não tem preconceito, joga a mãozinha pro alto aí, joga a mãozinha. Então abraça, abraça o seu amigo viado. Abraça, abraça o viado do teu lado. Agora eu quero ver quem tem consideração. Dá um gritinho aí quem tem amiga sapatão. Então abraça, abraça sua amiga sapatão. Então abraça, abraça sua amiga sapatão. É DJ Toninho Beat. Só no funk, só no funk, ó. Quero ver agora, quero ver. Isso é prova de amizade, o sentimento tá profundo. Abraça sua amiga que já deu pra todo mundo. Abraça sua amiga que já deu pra todo mundo. Abraça sua amiga que já deu pra todo mundo. Pega a visão, pega a visão. Bom, se o cara não trabalha, se o cara não é ladrão, se o cara não faz corre, mas ele só anda com dinheiro, só anda com roupa de marca, só vive becado, aponta o seu amigo que é bancado por viado. Então abraça! Abraça o seu amigo que é bancado por viado. Abraça o seu amigo que é bancado por viado. Se é pra caguetar, então escuta o que eu digo. Abraça o viado que banca o seu amigo. Vamos abraçar! Abraça o viado que banca o seu amigo. Abraça o viado que banca o seu amigo. Eu quero ver qual é a torcida que comanda esse bagulho aqui, hein? Se tem alguém do Paixão, pode fazer barulho aí! É hora do show! É hora do show! É hora do show! Da torcida me torcida do Paixão, joga pra cima! Hein? É hora do show! É hora do quero show! Quero ver agora! Da torcida bicolor! Sou! Sou bicolor! Quem é do leão faz barulho, canta comigo assim, joga a mão, torcida do leão, joga a mão, torcida do leão, quero ouvir, hein? Sai, sai da frente, quero ouvir, hein? Sai, sai da frente. Na, na, na, na, na, na, na, na. Shake, é outra parada que deu, é só áudio pornográfico. Já sabe o que eu faço, lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E te taco, taco o saco, boto o colchão no chão. O nosso amigo Lucas dos Caras de Pau já na área. Abraço pra você, meu brother. Do chão, do chão, do chão, do chão. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te machucando. Barraco balançando. E as piranhas sentindo. Cadê o grito das sinceras aí? Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola.